Charlie, da direção 55, ponto para pronto. Visando 55, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, da direção 55. Na zona 8, tem livre pouso, 110, vento 130 graus, 10 norte. Autorizado, 698. Zona 55, tem tá visual com tráfego na final, Embraer 190. Tem uma estrela. 3155, após o meio autorizado ali, aí mantém cabeceira no zero. Após o tráfego, vai cortar a linha 1100, 3155. 6321 no decolagem, aos 01, chame controle 120, decimal 8. 1208, 6321, boa tarde. Salvador, boa tarde, Xanair 6321. Xanair 6321, contato radar de saída Arbor, suba para o 320. Para o 320, poderia voar Arbor. Autorizado, Arbor. Manda direto a Arbor, 6321. Trip 5446, Torre Salvador, 1895. 1895. Antônio, TAM 3217, alguma possibilidade voadora? Mantenha a pista de chegada, TAM 3217. Mantenha o perfil, 3217. 3217, texto para 2000 PRs, registro permanece livre LS, reporte estabilizado. 2000, impedido 1014, reportaria estabilizado, 3217. Torre Salvador, TRIP 5446. Trip 5446, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento é 1120 graus, 119, que é poste baixar de trabalho. Portaremos 5446. Tá livre, táxi via Alfa e Juliette, portão é 02. Via Alfa, Juliette, portão 02. 3155. Vitor Charlie, confirmando que chamou Antônio? Negativo. Juliette, Vitor Charlie, tem livre táxi, tem a ponte na interseção para ingressar na pista no 7. Confirme. Vitor Charlie, autorizado em ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Aqui é com o Delta, reporte na interseção ótica para ingressar na pista. Zona 55, decolado aos 03, chame 8. 208, obrigado, Zé. 3155, na escuta da torre. Baixado travado, 5446. 5446, tem livre pouso, 110, vento é 110 graus, 110. Autorizado, pouso, pistão 05446. Controle de Salvador, muito boa tarde, Altan 3155, passando 2000, para o nível 340 da Euleda. São 3155, acione código 5122. Confirmando, código 512222. Afirmativo. Certo, 3155. Vitor Charlie, aguarde autorizações de decolagem. Vitor, Índia e Juliette, prossiga. Gente, 1500 pés do Veracruz, Porto Paripe. Zona 55, copiou o controle. Negativo, senhora. Contato radar na decolagem, saída da EO, nível 340. 340, possibilidade valida. Prezado, Leda. Leda, obrigado. Zona 3217, complete final, chame torre 11895. 2895, 3217. Zona Meire pra direita, chame 121, decimal 9. Direita, 1219, vai chamar, 354 pra frente. Bora 925, boa tarde, autorizada a chegada bom, e desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste na 014. A torre? Foi quilo para o pátio 3, a posição é a 03 do pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, posição é a 03, 354. Também controle na frequência no 20 decimal 8. 208, obrigado, bando bem. Juliette, Vitor, Charlie, decolou na 64, 5170. Juliette, Vitor, Charlie, contato radar, saída Arbo, nível 100. Arbo, uma centena, Juliette, Vitor, Charlie. Salvador, 3217, final 6-10. 3217, continua a aproximação. Reporte baixado travado, altímetro 1094. Informa que há chuva leve sobre o campo. 1094, confirma o baixado e travado. 3217, aguarde a autorização de pulso. 3217. Salvador, poderia coordenar para o 6321 da Oceané a proa de Espino ou a Porte? Sim, a gente coordena com Recife em 1260, alterna 1288, Oceané 6321. Vai coordenar com 1260, alterna 1288, 6321, boa tarde. Boa. Atento ao sinalizador no pátio 3, siga as instruções do mesmo, tenho já vista. Negativo, eu tô aqui no traseiro da posição 3 aqui, não tem ninguém na pra balizar. Ok, então mantém a posição, a gente vai checar com a administração aqui do aeroporto, aguarde. Ok, aguardando. 55, boa tarde, autorizado, chegada bom, se desça para 050. De bom, se autorizado pelo Gol no 755. Delta, atentando para a estrela de turbulência, autorizado decolar do pistão no 7, venta 1110 graus, 10 nós. Sete, no solo do 10, livre à direita e chame controle, chame solo no 21 decimal 9. Juliette. Vitor, Índia Juliette, após Paripe, voando para o rotatório, reporte com visual com campo. Reporta Paripe, voando para o rotatório, visual com campo, Vitor, Índia Juliette. Salvador, boa tarde, Zan 3217, Milão. Boa tarde, Zan 3217, tarde está autorizado via Alfa e Juliette. Portão é o 10. Alfa e Juliette para 10, Zan 3217. É confirmante, chama em 5251, qual é a alternada de frequência? 13395. Obrigado. De nada. Gol 925, desça para 3 mil pés, ajuste permanece. 3.925. Salvador Juliette Vitor Charles, estimado esposa em Brumado, 1921. Quando tiver condições eu continuar a sessão aqui, ficaria grato ao senhorita me informar. Controle. Romeu Juliette Vitor Charles, 3L subida para 100. Autorizado 1 centena Juliette Vitor Charles, muito obrigado. De nada. Controle, boa tarde, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Circulou o Gudão no 7, vou à direita, se autorizado, meu pé direto Manati. Sim, se autorizado direto Manati, no meu pé, Zé Porte, 20 milhas fora da CTR. Não será, Mike Eco Delta. Então, Romeu Juliette, Vitor Charlie, informe para o ideal para o destino. 270. Gente, grato. Tá me jogando o campo, Vitor Índia Juliette. Gente, chame torre 11895. 2852. Passando 0.4.1.9. Vitor Índia Juliette, continua a aproximação, reporte baixado travado. A 3 milhas da 17, o vento agora é 130 graus, 10 nós. 130 nós, gente, autorizado aproximação 97, após a 3 milhas, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, informa que a chuva é leve sobre o campo. Gente, está visual com a mesma, Vitor Índia Juliette. Autorizado rotatória, quilo para Pavita. Tango Kilo para Vitor, informa o tráfego 12 horas, 6 milhas, mantendo no 1.500 pés, rumo sudeste, um helicóptero em aproximação. Sim, Vitor. 25, desça para 2000 pés, ajuste permanece atrasado, LS, reporte estabilizado. 2000, reporta na Lua 95. Sete cinco cinco, desça para 3000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no... Ele restrições de 0 no 4, contato. Edito. Missão vigilante, continua a aproximação, ainda não avistado, aguarde autorização de pouso. Sim, está aguardando autorização, Júlia. Milhas 1-7, Vitor Índia Júlia. Vitor Índia Juliette, avistado, tem livre pouso no 1-7, vento é 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso no 7, Júlia. Jogou 1-2-5. Torre 1-1-8 no... 18-9-5, 1-8, 1-2-5. Então, reporte a 3 milhas da 1-7. Reportaria 3 milhas, 1-7. Salvador, muito boa tarde, Lua 925, estabilizado o localizador. Lua 925, continue a aproximação, ainda não avistado, reporte baixado e travado, informa que a chuva leve sobre o campo. Gente, posso dar baixado e travado, Lua 925. Vigilante no solo ao zona 8, autorizado backtech, ao estacionar, autorizado livre para frequência. Para... 340, Sete, boa tarde, azul 4198, está autorizado, Confins, nível 340, via peso Luno 6, até o destino, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bridge, para interceptar o peso Lu no 6. Controle, 120.8 e o transponder é o 5155. Autorizado, via peso Lu no 6, cola a curva direita da El, Leda, depois direto Bridge. Encontro, o transponder, 128.8, o nível autorizado, 5150, confirmado. Correto, cotejamento, o azul 4198, chame no portão 3. Chamarei. 5 baixado travado? 925 baixado travado. 925 tem livre pouso 90, vento 120 graus 109. Livre pouso 925. Quilo Papa Vitor, ele se espera a 3 milhas da 97, reporte alinhado novamente na mesma. Da alta frequência livre. normal, baixado e travado no 7, observando o 37 da Gol, tudo bom, Davi? Kilo Papa Vitor, autorizado o pouso na pistão no 7, ventão no 30 graus, 10 nós. Beleza. Sim, se desça para 3 mil pés sem restrições, da presente, vendo para o de TAP. Gente, boa tarde, vou no 925, o Lino táxi de Alfa, chame antes da Juliette. De Alfa, vai chamar antes da Juliette, vamos lá ver. Só um dos um desse bom nome. 895, nossa FFC. Kilo Papa Vitor, autorizado Grand Track, no solo aos 2-2. Repórte liberando pista. Torre Salvador, voo no 755, estabilizado e LSX, pista 1-0, boa tarde. No 755, foi que chamou Antônio? Afirmo. No 755, continua a aproximação, ainda nove estado, reporte baixado e travado. Baixado e travado, no 755. Quando a Chané 6314, está no portal 5 para buscar acionamento. Portal 5, está autorizado. A Chané 6314, Chantax. 5, autorizado. Vai chamar para o táxi, a Chané 6314. Tente aguardando autorização no 755. 755 já avistado, tem livre pouso 990, vento na 30 graus, 089. Livre pouso na 0, gol na 755. Juliette. Bom, 925, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso no pátio. Vai manter a posição antes da Juliette, 925. Salvador, boa tarde, Golão 399. Confia para o solo, quem chamou? É o Gol 399, coordenando São Paulo, Congonhas. Gente, aguarde a cópia para São Paulo, Congonhas, Golão 399. Guardando. Índia, Juliette, Salvador, Cairo, conforme. Cairo, Lourenço, no meu pé, 17, curva direita, ver corredores, axé, caixa pregos, ou direto em liberação, controle, 120.8, a torre em 1895, padrão, transponder 0160, Juliette. Solo 219, direita, chame solo 219. Direita, solo 219, bom no set. Para táxi azul 4118, 113 a bordo, 3h05, alternando o galhão. Gente, azul 4118, livre táxi à direita, no ponto espera. Chame a torre 1895, o ajustão no 014. Torre 295, vai seguindo para a posição no 0. Bom dia, boa tarde, 4 anos 9. O voo no 925, se eu tenho condições de ingressar via Juliette e prosseguir para o gate 01, ficando atento ao Airbus da Oceanair. Sim, mas é o 01? 01, vai aguardar aí o azul liberar o pátio, seguindo via Juliette, portão 01. Sim, via Juliette, portão 01, 925. Fala, Salvador, boa tarde, gol no 7, que a gente equilibrou. 35241 na guarda. Só para 4, meu país, ajuste na 014. 4 na mais, gol no 395. Gol no 395, reduza para 2509. 2509, gol no 395. Tá, 3 horas, Salvador não alternado para o cidade. Gente, o Oceanair 6314, aguarde duas aeronaves da Gol, que vão ingressar agora na Juliette. Após a segunda aeronave da Gol, está livre o táxi via Pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste é 1014. Estamos guardando duas aeronaves da Gol, ponto de espera chama a torre 295, 14, ajuste, via 0. O 35241, o solo. Quando possível autorização para confim. Gente, gol no 9280, aguarde, qualquer. 35241, solo. Na escuta. Recebemos aqui um comunicado aqui da IS, que não foi feito nenhuma DLA, nenhuma CHG, apenas uma CHG aqui modificando a LBT para 1727. É, e esse plano aí já foi vencido, já encontra-se vencido. O senhor poderia checar com a companhia? É, vamos checar aqui, obrigado. Ó, falou, não há possibilidade de você ter 24 anos sair com esse plano? Infelizmente não. Não. 399, pegou. Autorizado, São Paulo, Congonhas, o nível 360, via Pezulu no meio até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Trive Pirassununga. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 120.8. O transponder é o 5406. Ok, 360 aprovado, São Paulo, Congonhas, via Pezulu no meio, Belo Horizonte, BHZ. Direto Trive, direto Pirassununga, decola da 10, curva à direita. Saída vai ser da El, Leda, vou direto Bridge. Controle operando 20.8, transponder 5406-12. 5462-062, gol no 399 na posição 04. Correto, gol no 399, chame quando pronto, no gate 4. Reportarado. Gol 9280, cópia. Cópia. Autorizado, confins, o nível...